sozinho precisando de você. Eu queria mais que tudo agora poder te ver e dizer tudo o que sinto dentro do meu coração. Meu coração. Há tempos que estou apaixonado e queria te contar que quero você do meu lado para poder te amar. É tão grande essa angústia, não dá pra viver assim. Viver assim. Não dá pra esconder mais o que eu sinto dentro do meu coração. Acho que também te amo e isso não é ilusão. Mas será que algum dia a gente possa ser feliz? Agora quero sentir os seus beijos, quero poder te abraçar. Quero você do meu lado para poder me amar. Nesse instante eu só quero ter você perto de mim. Onde você está? Quero te encontrar. Vamos dançar e curtir esse momento. Eu vou te encontrar e vou realizar o sonho que está preso aqui dentro. Onde você está? Sozinho precisando de você. Eu queria mais que tudo agora poder te ver e dizer tudo o que sinto dentro do meu coração. Meu coração. Há tempos que estou apaixonado e queria te contar que quero você do meu lado para poder te amar. É tão grande essa angústia, não dá pra viver assim. Viver assim. Não dá pra esconder mais o que eu sinto dentro do meu coração. Acho que também te amo e isso não é ilusão. Mas será que algum dia a gente possa ser feliz? Agora quero sentir os seus beijos, quero poder te abraçar. Quero você do meu lado para poder me amar. Nesse instante eu só quero ter você perto de mim. Onde você está? Quero te encontrar. Vamos dançar e curtir esse momento. Eu vou te encontrar e vou realizar o sonho que está preso aqui dentro.